cê ainda não compreendeu, mano. É ideia gangster, extrema função. E faz gol. Faz gol. Tava escada e as princesas varrendo no meu barraco. Faz gol. Tava escada. Acende a bomba, dá um trago no cigarro. De amor, solta faísca. As donas tá é na brisa. Eu tô na pista, todo esparrado na quina. Tô de jaqueta, de couro, boné. É a barreta e os cordelzão é de ouro. E o bandoleiro tá na vibe. As donas tá daquele naipe. Caio foi pro barraco, então foi pro meu mundo. Provou foi do meu mel e me chamou de vagabundo. Aqui não tem playboy. Mamãe, o correr nós por nós, trabalho até de manhã. Dinheiro não cai do céu, trabalho, sou honesto pra manter a minha família e me manter protesto. Faz gol, tava escada e as princesas vai render no meu barraco. Faz gol, tava escada, acende a bomba, dá um trago no cigarro. Tava escada, faz gol, ela fica louca quando em mim ela tocou. Chama até de amor. Ela quer faísca, moleque quer pegar. Vem patrão rolê, já começa até lá. Você não entendeu? Aqui a ideia é gangster, parceiro, irmão meu. Já tô castelando, os mano me ligou. Busca as numeradas que o frevo começou. Prepara os kits, os drink, as donas faz convite. É nós que aproxima na humildade e no respeito. Nas lave, nos cortiços, nas boate e nos gueto. Ela quer faísca, bandola aqui que chega. E é quem patrocina a lupa e a joia, cordão e os canal. O ouro e uma mansão, é nós no punk louco. No corre dos milhões. Faíscada, e as princesas vai render no meu barraco. Cigarro, tá faiscada, faiscou. Ela fica louca quando em mim ela tocou. Tá faiscada, faiscou. Quando vê nós de cima ela chama até de amor. De Rolex na madruga, hoje tem os bandoleiros. Sério, hora tá na rua, as princesas tá ligeiro. Liga nós, é só não desacreditar. Hoje nós tá a banda e vê o sol raiar. Admirando a lua, as bandas tá seminua. Aperte o play, hoje tá banda, as gata tudo na rua. Pega a piranha na isca, hoje vai ter travessura. Liga nós, extrema função. Ideia gangsta, tá fechada a união. E desce um drink aê, Campari Bacardi. Que hoje a noite é nossa, moleque, e não tem fim. E não tem fim.